CBN Esportes. Eu vou conversar neste momento com Wilson Veiga Júnior, mais conhecido como Rita Lee. Bom dia. Bom dia a todos da CBN. É um prazer voltar a falar com vocês. E olha, estamos preocupados com relação à situação do Foz Futsal. Rita Lee, como é que está o arbitral? Acontece amanhã. Como é que está a equipe para participar ou não desse campeonato? Você sabe que existe um projeto do futsal, um novo projeto em Foz do Iguaçu do futsal. E esse projeto resolveu investir numa equipe só. Muitas pessoas acham que duas equipes atrapalham, e eu também acho, às vezes o torcedor confunde um pouco o torcedor, divide o torcedor, né? E até daqui a pouco divide as forças, né? Então foi resolvido e, infelizmente, o Foz Futsal, ele não vai participar do Paranaense, né? Ele vai, hoje nós faremos uma carta, ainda não oficializamos, né? 90% está fora, mas não oficializamos ainda, mas devemos fazer uma carta com a desistência do Foz para 2014. Pois é, então ficaria apenas o Foz Futsal não participando do campeonato? Ficaria apenas o Foz Cataratas Futsal? Seria esta a situação? O Foz Cataratas é o projeto, é um bom projeto, um projeto que, né, que todos estão aí... fortalecendo esse projeto, então a gente vai junto aí e vamos ver aí o que vai acontecer. Ou seja, houve um consenso com relação a isso, de que se tem apenas uma equipe em Foz do Iguaçu na Série Ouro deste ano, houve um consenso? Como é que foi costurado isso nos bastidores? A princípio, o problema de uma equipe é patrocínio. Quando você não tem o patrocínio, você não tem como fazer uma equipe, né? Então, o Foz estava sem o patrocínio, né? A opção foi todo para um lado, todo para o Catarata, então ficou bem claro que esse é o projeto. Então nós vamos aí, vamos apoiar, estamos nesse projeto também, nós somos do futsal, esperamos que esse, pelo que está no projeto, é um bom projeto, esperamos que isso dê certo, ainda que nós disputamos o campeonato paranaense, que é muito difícil, né? Mas a gente espera aí que faça uma grande campanha e ficou. O consenso foi Foz Catarata. Agora, além de dirigente no futsal, do Foz Futsal, no futsal aqui de Foz do Iguaçu, você também é um dirigente estadual na Federação Paranaense de Futsal. O que, que temos para o arbitral de amanhã? Como é que está a situação? Porque até a informação que nós tínhamos aqui do colega Osiris Júnior, lá de Cascavel, era de que das 16 equipes inscritas, que equipes classificadas para a Série Ouro, apenas 12 tinham confirmado presença. Como é que está hoje, faltando aí menos de 24 horas para o início do arbitral? São 12 equipes que confirmaram, né? Nós temos aí o Quedas, o Foz, o Pato Branco, e o Cascavel, o Cascavelzinho, que é o Corbélia, né? Essas 4 equipes não tinham confirmado. Sabemos que o Pato Branco está... O que está meio pendente mesmo é o Foz e o Quedas, essas duas equipes, capaz que o campeonato seja com 14 equipes. Todos os dirigentes do Paraná, das equipes, eles prezam pelo futsal do Paraná ter 12 equipes de representação na chave ouro. Todos pedem isso, nós somos 16, eles sempre dizem que o nível técnico nunca preenche bem nessas 4 equipes. Então, está se chegando a isso, né? Mas eu acho que esse ano, no mínimo, teremos 14 equipes no futsal paranaense. Agora uma pergunta que até é uma dúvida que nós tivemos ontem aqui, porque em alguns anos anteriores, quando uma equipe que estava na Série Ouro anunciava a desistência, por algum motivo não participava do campeonato, costumava-se chamar uma equipe que na temporada anterior havia disputado a Série Prata. Há um consenso entre os dirigentes para que isso não aconteça, para que não se chame mais equipes da Série Prata para disputar a Série Ouro? Eu acho que há 1 a 2 anos atrás foi acertado em arbitral que... Quando desistir equipes da chave ouro, não será preenchido com a chave prata. A única coisa que será preenchida é se o campeão ou vice da prata não quiser, daí sim, o terceiro, o quarto da prata vai. Mas o consenso é de não subir, não se preenche mais os 16. Isso é o que eu digo para vocês, os dirigentes querem chegar a 12, 14 equipes no máximo na chave ouro. É uma medida que eles acham que é o certo, eu não sei... Com 16, a Ouro sempre foi um sucesso durante esses 18 anos, né, de competição. E agora o arbitral, então, acontece amanhã, a partir das 9h30 da manhã, lá em Marechal Cândido Rondon. Conversei aqui na CBN com o Wilson Veiga Júnior, o Rita Lee. Muito obrigado pela essa participação aqui na CBN Foz, e apenas aí nós que gostamos do futsal lamentamos justamente o fato do Foz Futsal não participar da chave ouro do Campeonato Paranaense, Rita. É, ele vai dar uma adormecida, né? Vamos ver se um dia ele volta aí, porque queira ou não queira, ele é 3 vezes campeão paranaense, ele tem uma história, né? Mas enfim, vamos aí, vamos torcer aí pro Cataratas Agonijate.